Qual outro tipo de mito que a senhora vê por aí, que as pessoas tomam como verdade a respeito da pombogira? Dizer que as pombogiras, quando incorpora no macho, ele vira mulher. Ele tenta querer ser mulher. Mentira! Para entender do meu valor, tem que me conhecer muito mais profundamente. Em palavras não dá para descrever o meu valor, sabe quem já precisou de mim e o que eu já fiz. E aí cada um sabe identificar o meu valor da forma individual. Muita gente entra no terreiro atrás da pombogira, buscando o que quer e sai com o que precisa. E até a vontade muda. Até o querer muda. A pessoa começa a querer outras coisas quando começa a se ver de verdade. Quando começa a se libertar desse amor doentio. As pessoas Eu que. acho que o povo deveria primeiro procurar o que fazer, depois ficar cutucando quem gosta disso ou daquilo. E quem se sente invadido quando vê alguém gostando de algo diferente tem que se tratar. O problema é dessa pessoa, não é do diferente. O problema é da pessoa se sentir incomodada. Sou muito boa de mandar as pessoas tomar vergonha na cara. Qual foi a maior lição que a senhora levou da última encarnação? Ser mulher. Entender que ser mulher não é estar debaixo da bota de um homem e que os homens também têm que ser respeitados diante do respeito deles. Tem que ser mútuo. Ninguém deve subjugar ninguém. Sabe a força de Exu? Salve. Não estava esperando por mim, moço? Cadê meus arreios? Parou aí. Graças a Deus. Saravá, povo da lua. Saravá. Graças a Deus. Qual é o nome da senhora? Maria das Almas. A senhora é uma pombogira? Sim, pombogira, lebara, Exu mulher, assim como queira chamar. Por que essa linha foi criada? Com qual propósito? E que trabalho ela realiza? Lebara, pombogira, Exu, é o aspecto feminino de Exu. Tudo que se aplica a Exu, se aplica a pombogira. Se é. Pombogira é Exu e tudo se aplica. O que tem a pombogira de diferente? Além de ser mulher? Sim. Realmente já é um bastante coisa, Tu conhece a linha de preto velho? Não tem preta velha? Sim. A linha de mestre? Tem mestra? A linha de marinheiro? Tem marinheira? Então, a linha de Exu tem pombogira? Tem que ter todos os aspectos, todos os entendimentos. Porque o patriarcado é falho, e eu não concordo com ele e luto contra ele. O que é o patriarcado para a senhora e por que ele é falho? Por que a senhora luta contra? Patriarcado para mim é a vontade do homem, não, dos machos, querer ser melhor do que as mulheres. Querer impor a sua vontade às mulheres. Qual é a outra pergunta? Ah, a senhora já respondeu, né? Porque a senhora é contra. Já dá para responder, não Já dá? respondeu. E além do patriarcado ser contra a vontade, os desejos e a liberdade da mulher, ainda é contra a qualquer outra coisa que não seja o macho, aquele macho viril, dono de tudo e de todos, sobretudo de todas. Quando a senhora percebe movimentos em favor dos direitos da mulher, como a senhora acredita que a mulher consegue ser mais valorizada? É realmente fazendo essas passeatas, pedindo em público, ou tem uma outra forma? Tem várias formas. Isso que tu tá falando de estar na rua, rua é meu lugar. É. E o lugar de mulher onde ela quiser. Sim. Se ela quer estar na rua, ela pode estar. E essas formas de dizer só o cume. Mas embaixo tem muito mais coisa. A luta não está só lá fora. Começa dentro da morada de cada uma. Dentro da vida de cada uma. Mas isso não é trabalho de pombogira, não. Dentro da religião não é esse trabalho de pombogira. Mas se eu sou mulher e eu quero que as mulheres sejam respeitadas, eu tenho mais do que ajudar as mulheres que se unem para lutar para serem respeitadas. Sim. Quando dizem que é a pombogira que faz a pessoa ter desequilíbrio na área do sexo, que colocação a senhora tem a respeito dessa frase? Desequilíbrio não combina com pombogira. Quem disse isso? Deve ser no mínimo um macho, um louco. Vou tentar pelo menos entender que seja um louco para eu ter pelo menos dó. Sim. Porque não sabe o que está falando, né? É. Para se tornar uma pombogira, quais são as vivências e as disciplinas necessárias? Primeiro tem que ser mulher. Depois tem que ter experiências que as pessoas que frequentam a Umbanda ou não, mas as pessoas que precisam de pombogira. Então as necessidades é que faz com que as pombogiras venham para trabalhar. Então cada experiência de cada uma vai somar as necessidades de homens e mulheres que precisam de pombogira. Entende? Sim. Quando disse que a pessoa não consegue amor porque a pombogira está fechando os caminhos... Que asneira, moço. Onde é que tu anda escutando isso? Realmente, né? Não consigo entender. É. E é bom a senhora esclarecer. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, é que eu não vou. Boa. Qual outro tipo de mito que a senhora vê por aí, que as pessoas tomam como verdade a respeito da pombogira? Dizer que as pombogiras, quando incorporam no macho, ele vira mulher. Ele tenta querer ser mulher. Mentira! É. Trabalho com meu cavalo desde os 13 anos de idade. Nossa. Posso dizer que ele gosta mais de mulher do que de mim. Que também sou mulher, mas não sirvo para ele como mulher dessa forma. Claro. Esse é um dos mitos fortes que tem. Muito. Claro. Outro que toda pombogira foi prostituta. Não. Uma realidade para todas as pombogiras é que todas sofreram por amor. E se sofreram por amor, porque tinha um macho por trás desse sofrimento. Alguém fez ela sofrer. Sim. Quando se diz que para ser capacitado para ajudar alguém no campo do amor, é preciso primeiro ter sofrido muito. Não, primeiro entender os parâmetros do amor. Exu já te falou que para ele saber o bom e o ruim tem que experimentar dos dois extremos. O Mojira também tem que entender o pleno do amor e a forma mais ruim do amor, que é o sofrer por amor. O amor em si não é ruim, mas sofrer por amor... Na verdade, ninguém sofre por amor, sofre por desamor. Claro. Por que as pessoas têm dificuldade em compreender a diferença entre amor e desamor? E acreditam... As pessoas têm dificuldades? É muito claro o que é um amor, o que é um desamor. Eu não entendo por que alguém vai ter dificuldade para entender o que é o amor e o desamor. Eu não consigo entender. Claro. No caso, um exemplo é alguém que diz assim, eu amo aquela pessoa, eu amo, eu já fiquei com ela e eu sei o que é bom para ela. É por isso que eu quero procurar a Pombogira para fazer a amarração. Se for um Pombogira de verdade, vai dizer assim, vai te amar. Ah. Para depois saber o que é amar outra pessoa. Sim, senhora. Eu procuro Pombogira porque se eu der um champanhe para ela, um bom cigarro, eu vou conseguir tudo o que eu quero, menos a verdade. Primeiro que Pombogira não se cumpre com qualquer tostão. Dizer que Pombogira quer o melhor, Pombogira sempre quer o melhor. Mas eu quero o melhor do que quem me procura tem a oferecer. Seja apenas uma gratidão, fico satisfeita. Seja um bom champanhe, também posso ficar satisfeita. Porque esse bom champanhe vem regado de muito bem-querer, de muita gratidão. Então, o champanhe não é só o gosto, não é só o valor de dinheiro que ele traz, mas vem uma boa vontade. Às vezes a gente bebe uma sidra bem barata, mas regada de muito bem-querer, de muita gratidão. E a gente bebe muito feliz com isso. O que faz uma pessoa dizer que Pombogira, sobretudo durante as consultas, é a mais mercenária de todas? Vocês cobram quando dão consultas? Sim, todos cobram. Agora, sabe o que a gente cobra? O que é que Maria das Almas cobra? Eu acho que a senhora deve cobrar da pessoa, primeiro, a auto-honestidade, né? Sinceridade no que fala. Sim. Né? Disciplina na vida. Sim. Disciplina é algo muito difícil, eu não vou pedir isso das pessoas se elas não conseguem alcançar a disciplina. Coerência. É muito difícil ser coerente sendo encarnado. Verdade. O que a senhora pede então às pessoas em troca? Primeiro, respeito, seja homem, seja mulher. Me respeite primeiro, não para me pedir, mas para trocar uma palavra comigo. Respeito. Não só comigo, mas para com as irmãs. Depois, honestidade, para mim saber o que tu quer e o que tu precisa, tem que ser honesto comigo. Não consegue ser honesto comigo, vai ser honesto com quem? Honesto comigo, que sei do coração de todos e todas, querer enganar com Pombogira é um ponto a menos que eu dou. A senhora, quando uma pessoa pede ajuda, demora mais para realizar na Umbanda que aqueles espíritos da Quimbanda? Eu sou entidade de Umbanda e de Quimbanda. Então, do jeito que eu trabalho aqui, eu trabalho lá. Se alguém disser que eu sou, que a lei é Maria das Almas, fazendo qualquer pedido a qualquer preço, pode ser qualquer que um rabo de cruz é mercenário que possa aparecer. Eu não sou. Tiro a minha total responsabilidade de qualquer coisa. Claro. Não me empresta esse papel, tem meu valor. Quando a senhora diz, eu tenho meu valor, a que a senhora se refere? Para entender do meu valor, tem que me conhecer muito mais profundamente. Em palavras não dá para descrever. Sim. O meu valor sabe quem já precisou de mim e o que eu já fiz. E aí cada um sabe identificar o meu valor da forma individual. Mas o meu valor é sim. Como o ser humano faz para saber o seu real valor? Se amando primeiro, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer amor mal resolvido, acima de qualquer situação. Se amando. Acho que parte de tudo isso. A senhora podia dar um exemplo de amor mal resolvido? O amor mal resolvido é quando, um exemplo, né? Quando alguém vem atrás de Pombogira para buscar algo que não é seu, algo que não consegue alcançar por mérito próprio e vem se valer de Pombogira como se Pombogira fosse alguém que encontra na esquina e dá o que quer e recebe o que quer. Não é assim. Muita gente entra num terreiro atrás da Pombogira buscando o que quer e sai com o que precisa. E até a vontade muda. Até o querer muda. A pessoa começa a querer outras coisas quando começa a se ver de verdade. Quando começa a se libertar desse amor doentio. Quando diz Pombogira traz o equilíbrio emocional, é fato? Sim. Para que maior equilíbrio emocional do que o amor próprio? Quando alguém se ama, esse alguém não se destrói. Então, esse alguém não se destrói, esse alguém está equilibrado. Está equilibrado em todos os sentidos possíveis. Quando uma mulher é traída por um homem, é igual quando um homem é traído por uma mulher, no seu ponto de vista? Era para ser. Só que diante de tudo que o povo vive na Terra, toma proporções diferentes. Quando o homem trai uma mulher é porque ele é homem. Quando a mulher trai um homem é porque ela foi sem vergonha. É injusto. Muito injusto. A senhora toma as dores das mulheres encarnadas? Sempre. Para tudo sempre. Quando deixar de fazer isso, eu não sou pombogira. Oh. Se a senhora está na coroa de um médium, e a esposa dele o trai, como a senhora se sente? Primeiro, se traiu, foi por algo que aconteceu. Se Pombogira está presente, isso não vai acontecer. Ah. E se foi permitido que isso acontecesse, porque os desejos não são da Pombogira, nem dele, nem dela, mas o desejo de algo muito mais além. Ah. A senhora, como Pombogira, se estivesse na coroa de uma mulher, vamos inverter os papéis, e o marido dela traísse, a senhora ia ter mágoa daquilo que ele fez com ele ou a resposta serve igual como a senhora deu para o outro? A mesma resposta. Se eu quero igualdade, eu vou plantar desigualdade, eu vou tratar o homem e a mulher da mesma forma. Mas, uma ressalva, as mulheres têm mais valia para mim. É. É. Porque todo mundo tem um Exu, tem um índio, um preto velho, só tem uma Pombogira. Às vezes, muito velho, só tem uma mulher para valer por eles. Então, vamos olhar para as mulheres, que são a maioria no mundo. Eu conheci terreiro que tem essa postura a respeito de Pombogira. E a senhora deve ter conhecido do astral, né? Vários. Sim. Que tem esse comportamento que eu vou falar agora. Aqui não se incorpora Pombogira, porque o homem não incorpora mulher. O que está perdendo uma casa dessa? Axé. O médium é que perde o axé de Pombogira. Perde. Isso para mim é moralismo, falso moralismo. Então, um adulto não poderia receber uma criança, um jovem não poderia receber um velho. Qual a diferença? Quando se trata as diferenças dessa forma, limitando as diferenças pelo sexo, então vamos botar lá fora também a diferença. Vamos botar dentro da casa de cada um a diferença. Eu não quero diferença, nem para mim, nem para os meus. Quero a diferença, sim, respeitada, entendida, aceitada e celebrada. Mas entender que alguém, por ser de um sexo, de uma idade, de qualquer coisa diferente, seja menor ou pior, acredito que não precisa ser combustível para entender isso. Basta ser uma entidade iluminada. Quando o dirigente identifica um médium com uma pombogira de frente, ele diz, a gente vai fazer um embora, meu filho, ou vai dar um jeito aqui para tirar essa pombogira da tua frente, porque vai dar certo. Primeiro que isso é raro. Porque o Exu, quando eu falo Exu, entenda Exu e pombogira. Sim. Tem uma ligação muito direta com a sexualidade. Não porque um homem gosta de outro homem, que necessariamente o Exu de frente vai ser uma pombogira. Existem muitos saberes envolvidos, muitas questões envolvidas, inclusive de desejos e necessidades de cada um. Tem homens que gostam de mulheres, mas tem pombogira de frente. Muito raro, muito raro. Alguns querem colocar porque existe um desejo reprimido de se ver vestido de mulher e não consegue se vestir de mulher em outros espaços e usa a sua pombogira para fazer isso. Não vou dizer que isso seja errado. Mas então deveria vestir todos. Se for porque o homem médium tem que incorporar a pombogira, tem que botar lentes, cílios, cabelo falso, tirar a barba, fazer uma bela maquiagem, então os índios têm que vir todos nus. Sim. Não é para caracterizar? Então caracteriza todo mundo. Pinta os cabelos de branco quando vem o preto velho. Olha, realmente. Se o cavalo for receber uma entidade branca, pinta de branco. Se for branco e receber entidade preta, pinta de preto? Não, moço. Não. Isso é uma invenção do povo da terra, é uma realização do povo da terra. Eles querem se ver assim. E fazendo das divindades para. Das divindades não. Das entidades. Para se ver dessa forma. Certo. Então, vestir a roupa de uma entidade tem limite. Tem limite. Mas o limite que impõe é a entidade, o limite que impõe é a hierarquia. É de onde aprendeu. Ah, tá. Se aprendeu que vestir o pombogira, botar até seios que não são da pessoa. Condiz, tudo bem, eu não vou questionar. É um aprendizado. Se aprendeu dessa forma, eu não vou ficar criticando quem aprendeu assim. Um exemplo é passar um batom, por exemplo. Até para trabalhar com pombogira, eu não preciso parecer uma mulher incorporada no homem. Sim. Até porque quando uma mulher incorpora, ela se comporta como mulher. Não que eu crie padrões de como a mulher deve ser. Mas se assim observar, alguns homens quando incorporam mulher, fica parecendo esses homens que gostam de outros homens que são afeminados. É, e fica muito extravagante e excesso. Para parecer mulher não tem que ficar. Mulher não é louca. Mulher não é. Não fica passando vergonha. Não precisa disso. Claro. A senhora acha que. Até os próprios umbandistas, às vezes, têm um pouco preconceito da pombogira. Muito. Não é pouco, é muito. Em qual área a senhora mais vê esse preconceito acontecendo? Do homem não incorporar, do homem não incorporar, de ela trazer desequilíbrio. Aonde que as pessoas da Umbanda mais colocam preconceito na pombogira? Por conta da feminilidade mais presente da pombogira. Porque uma índia incorpora um médium homem, não é? De boa, uma preta velha. E por que o problema da pombogira? Qual o problema da feminilidade em cima de um corpo masculino? Sim. Por quê? Para mim é muito estranho tudo isso. Sim. É muito estranho, não condiz com o próprio entendimento das entidades. Não tem sentido isso. Quando um médium envolve dinheiro e religião, até onde isso é saudável, até onde não é, ou não é nunca é? Seja mais claro. Quando o médium, além das giras de Umbanda, ele abre ali uma horinha para dar uma consulta com a pombogira dele, para ele poder ter dinheiro para comer, para sair, para ir numa festa. Todos têm necessidades físicas e sociais também, não é? Sim. Eu apoiaria se meu cavalo cobrasse por esse momento, por exemplo. Tá. Mas não vou também dizer que ele é obrigado a cobrar. Se ele acha que consegue se manter, mesmo sendo sacerdote de Umbanda, sem precisar ter dinheiro a partir dos rituais, tudo bem. Mas tem gente que não consegue, que a dedicação é diária e não dá para se dedicar ao trabalho fora da Umbanda. Não é um trabalho, não toma tempo, não toma entendimento. Um médico precisa de uma formação, ganha muito dinheiro, não ganha? Por algumas horas, por alguns minutos, ele não ganha um bom dinheiro? Sim, sim. Um pai de santo precisa de uma formação. E o dinheiro que se paga não é pelos 10 minutos que ele passou para resolver o seu problema, mas pelos anos que ele passou a aprender, passou para aprender a resolver em 10 minutos. Entende? Sim, sim. Quando a pessoa faz a colocação de que se cobra, só pode estar assistido por espíritos da escuridão. É errado. É uma generalização, né? Sim. Como eu já falei, meu cavalo poderia muito bem cobrar pelos trabalhos que ele faz. Eu acho que vai chegar o dia disso acontecer, porque uma hora ele tem as necessidades dele e ele não vai poder se dedicar a outro trabalho, a não ser o trabalho com as entidades. E ele vai viver de quê? De luz? De vela? De oração? Ele não é entidade ainda. É. Sim, sim. Até para comprar uma vela tem que ter dinheiro. Por que as pessoas procuram cercear, procuram limitar os outros naquilo que eles podem ou não podem fazer? Quem é de fora? Acredito que seja por falta de contato com outras realidades. E isso acaba resumindo o entendimento das pessoas. Claro. Quando pede a uma pombogira para ajudar a encontrar a sua alma gêmea, a senhora responderia o quê? Ajudo, porque isso é bom. Ah. Ter amor, ter alguém para quem voltar, ter um aconchego, ter um carinho, ter um cuidado, isso é bom. E eu não vou proporcionar o que é bom? Será que bom é só ter um bom trabalho? Bom é só estar equilibrado espiritualmente? Não pode desligar o espiritual do material, porque todos os seres viventes na Terra são duais, são dotados de corpo e espírito. Se eu der só o espírito, e o corpo fica onde? Sim. Claro. Ah, quais são os trabalhos que a senhora executa no astral quando não está trabalhando no terreiro de Umbanda? E a senhora, vou até aumentar um pouco, a senhora ajuda as outras religiões? Sim. Eu não ajudo as religiões, eu ajudo as pessoas que estão dentro de outras religiões. Assim, aqui na Umbanda, eu não ajudo a Umbanda. Eu ajudo as pessoas que compõem a Umbanda. E se as pessoas falam bem de mim, a Umbanda também ganha. Todo mundo é ajudado de uma certa forma. Sim. E quais trabalhos a senhora executa no astral? Os mesmos que eu executo incorporado. É. Na verdade, no astral a gente resolve tudo. Aqui a gente só absorve. No astral que a gente resolve. Aqui a gente só sabe do problema. A gente resolve lá. Certo. Nas encruzas, no cemitério, na porta do mercado, nos cabarés. Certo. Como a senhora vê a profissão prostituta? Uma mulher que precisa comer de alguma forma. E às vezes não é lhe dado opções. E se essa for a opção, por que não respeitar também? Vamos falar de vender o corpo? Vamos falar de o corpo ser usado? O que não é isso, além de usar um corpo? Então, meu cavalo está sendo o quê? Um prostituto? Realmente. Se for, não tem nenhum problema com isso. Ele está cedendo o seu corpo para vocês utilizar. O problema é o perigo que elas se expõem. Elas e eles, que tem homens também que vendem o corpo. Sim, sim. Então, o problema é esse perigo. E às vezes recorrem à pombogira para que esse perigo não se aproxime. Que o trabalho delas sejam executados com toda a segurança possível. E eu dou a segurança, sim. É. A quais perigos se expõem aqueles que trabalham com prostituição? Além da morte? Morte, doenças. Existe perigo de ataques espirituais? Sim. Uma troca de energia sem ter o devido cuidado espiritual acarreta muitas coisas ruins. E elas estão expostas a isso sim, a receber energias que elas não estão preparadas para receber. Por isso que elas não precisam ser apontadas e ser ajudadas e amparadas. Certo. A senhora acha que quando uma mulher quer se sobressair na vida e ela não consegue, por causa do marido, ter que trabalhar, ter que cuidar de casa, a senhora acha que isso já está ultrapassado? Não como eu queria. Não como eu acho justo. Mas existe sim um avanço. Existe um avanço. Existe. Certo. Como que o ser humano deve olhar para a energia feminina dentro de si? Tanto o homem quanto a mulher. Ele deve procurar regar isso para que encontre o seu equilíbrio, ou o homem deve focar na energia masculina e a mulher na energia feminina? Primeiro parte de algo de entendimento. Como é o comportamento feminino? Como é o comportamento masculino? Primeiro busque entender que o comportamento masculino é muito mais bem aceito. Quando se nasce, o pai fica orgulhoso porque é um menino. Quando nasce uma mulher, fica preocupado que vai ter que garantir que outros machos não cheguem. Mas o macho dele está aí para chegar em todas as mulheres. Então parte daí. Por isso que o homem às vezes nega o seu lado feminino e tenta regar somente o seu lado masculino, porque é muito mais fácil ser homem do que ser mulher, em todos os aspectos. Do religioso ao moral, ao sexual. Sendo isso um fato, pode-se dizer que todas as mulheres são guerreiras? Sim. E fortes. Mas não é porque é forte que tem que aguentar tudo. Quando a mulher não suporta mais, a senhora disse que não é porque a guerreira é forte, tem que suportar tudo. Quando ela não suporta mais, a quem ela deve recorrer? A ela mesma. Porque quando o pombogira trabalha para uma mulher, é fazendo surge a pombogira que existe nela, no melhor dos sentidos. Esses sentidos negativos de pombogira foi o povo que criou. Mas toda mulher tem, sim, um sentido pombogira, o Exu em si. Se tem homem, tem mulher. Quem é que vai entender uma mulher melhor do que outra mulher? Como a mulher deve olhar para a passagem do tempo quando isso vai tirando a beleza dela e ela ficar velha? Sim. E ela vai deixando isso colocar ela para baixo e acaba entrando em depressão na menopausa. A vaidade está presa hoje. Hoje, durante muito tempo. A beleza que todo mundo entende como beleza. A beleza não se perde, ela se transforma. Existe a beleza jovem e a beleza velha. Só que as pessoas demoram muito a entender isso. Algumas mulheres conseguem alcançar isso. Eu acho isso muito perfeito. Quando a mulher consegue se entender bela de qualquer forma. Com cabelo longo, com cabelo curto, com maquiagem, sem maquiagem, de salto, sem salto, de saia ou sem saia, nua, vestida. Quando a mulher consegue se entender bela em todos os sentidos, ela já alcançou o ser combustível. Graças a Deus. Que conselho a senhora dá para as mulheres que... tiveram câncer de mama, precisaram... tirar a parte do peito e agora se sentem... menos mulher? É. Ou menos atraente? Sentem que não são tão femininas quanto. Que... porque a mulher muitas vezes procura a aceitação no homem, não em si. Entendi. Que ia querer ver aquele peito ali para dar todo o valor que ela realmente já tem, sem ele dar o valor. Isso é culpa de vocês. De vocês não, né? Mas de uma boa parte. Como a gente deve entender a homossexualidade? Como algo natural. Natural sim. O povo diz que nasceu agora, mas é de muito tempo. Muito tempo. Eu já me relacionei com mulheres também. Imagina, tu conhece o teu corpo e tu vai se relacionando com alguém que também conhece o seu corpo, tal qual o seu. Pra que algo mais sublime? Não existe. Quando dizem que se fosse da vontade de Deus... ele teria criado... ele teria criado um jeito de se reproduzir através da homossexualidade também, e que isso é uma aberração e que as pessoas devem procurar a cura gay. Como a senhora responderia isso? Primeiro eu perguntaria se tu se considera um gado que tem que se reproduzir. Se tua vida se limita a isso, se reproduzir somente, então os afetos estão ligados só à reprodução. Então, dois irmãos devem reproduzir, porque eles também têm afeto. Então, o filho deve reproduzir com a mãe, porque eles não têm afeto. Quando diz que essa união deve ser negada porque não forma família, e que a um homossexual deve ser negado a paternidade, a adoção. Antes de falar de sexo, de sexualidade, vamos primeiro falar de amor. As pessoas colocam primeiro o sentido da reprodução, o sentido de algo que quando nasceu já foi assim, já é assim, vai permanecer para sempre assim. Se perdem e deixam de entender o ser que cada um é. Isso é feio, é triste. Cada um tem todas as chances de se experimentar, de se entender como é. As pessoas que... eu acho que o povo deveria primeiro procurar o que fazer, depois ficar cutucando quem gosta disso ou daquilo. E quem se sente invadido quando vê alguém gostando de algo diferente, tem que se tratar. O problema é dessa pessoa. diferente. O problema é da pessoa se sente incomodada. Ou seja, o casal não deve evitar pegar na mão porque os outros vão ficar incomodados. Não! Nunca! Senão não existe um banda, porque as pessoas se incomodam com a banda também. Sim. E se na Umbanda tem muita gente que gosta do igual, não é porque quando entra na Umbanda se torna. Pode até se reconhecer depois que entra na Umbanda. Porque a Umbanda aceita. Outras religiões também aceitam. O povo que não quer ver nada mudar ou nada não mudar, mas mostrar a essência verdadeira de cada pessoa, do mesmo jeito, se perde. Não estou dizendo que as religiões, dentro das suas tradições, têm que negar as tradições para acolher coisas que não condiz. Se não quer acolher, também fica dizendo que está errado ou que isso te ofende. Não. Quem se sente ofendido com isso, mais uma vez, tem que se tratar. Tem que buscar o seu eu. Muitas vezes quem ofende é porque não tem coragem de ser e tem raiva de quem tem coragem de se mostrar o que é. Nossa, pode repetir essa última palavra? Muitas vezes quem tem raiva, ódio de quem consegue se mostrar o que é porque nunca conseguiu se mostrar o que é. E acaba prejudicando as pessoas que tiveram coragem. Ou tentando prejudicar as pessoas que tiveram coragem até matar. Pode ser então que alguém que combata a homossexualidade esteja fazendo aquilo para abafar tudo que pode excitar nela o que lá existe. Não. Não é bem assim. Acontece isso. Acontece também. Acontece. Mas não é do geral. Claro. Imagine alguém que é criado, nascido numa família cristã, que entende que o homem é a mulher que constitui família. E esse alguém nunca teve um exemplo de gostar do igual. Mas mesmo assim gosta. Isso é aprendido? Não dá para ser aprendido. Se nascer numa família daquele jeito, depois se reconhece diferente. Não é aprendido. Já é a pessoa. Existem muitas pessoas que não se assumem com medo do que podem pensar os outros, preferem ficar na condição de não assumido. Não assume, mas faz, se casa com a mulher e fica fazendo escondido. Que conselho a senhora tem para essas pessoas? Sou muito boa de conselho, não. É. Sou muito boa de mandar as pessoas tomar vergonha na cara. Nessa situação específica, tomar vergonha na cara seria o quê? Ele dizia à mulher, eu gosto de homem, pronto. Sim. E poderia gostar dos dois. É. Mas que não assuma um compromisso com alguém que gosta só de um. A não ser que a outra pessoa concordar. Que eu acho muito difícil. Mas há quem concorde. É. Porque ama. E quer perto. E quando ama, não prende. Deixa livre. Certo. Mas isso é o entendimento de cada um, de cada uma. O Mugiro também não vem terra para impor que todo mundo tem que ser assim. É. Porque quando a gente fala disso, já traz a ideia da promiscuidade. Como a dona Pombogira vê a promiscuidade? É ruim? É ruim, como tudo demasiado. Tudo, qualquer coisa. Porque quando se fala de promiscuidade, já pensa de algo em excesso. Excesso. Mas quando se diz sair com diferentes parceiros, isso não é necessariamente. Não tem. entendo como promiscuidade. Claro. Entendo como autoentendimento de suas vontades e autolibertação diante das suas vontades. Mas tem que ter cuidado com tudo. Quando se faz sexo e a pessoa está carregada com miasma, com energias negativas e deletérias, isso transmite mais fácil porque encostou muito ali o corpo? Ou às vezes tu nem... E isso é muito julgado. Ou às vezes só de você passar perto, criar afinidade, também transfere. Transfere das duas formas. Das duas formas. Energia não precisa de corpo. Energia é energia. Então, não precisa ter um desejo nesse sentido para que as energias sejam compartilhadas. Nossa. É só ter afinidade energética. Então, a senhora está dizendo assim, pode acontecer de uma pessoa que trabalha numa casa de prostituição, que faz sexo muitas vezes, não pegar o carrego de ninguém e aquele preconceituoso que passa na frente e julga todo mundo, pegar mais que todo mundo. Mais que todo mundo. Nossa. Ou pegar de todo mundo. É bom que ele passe e descarregue. Tá? Graças a Deus. Depois vai levar uns bons ensinamentos devido ao julgamento. Você acha que hoje seria um dia para a gente ter a honra de saber um pouco da história sua de vida? Não. Não é um dia, né? Qual foi a maior lição que a senhora levou da última encarnação? Ser mulher, entender que ser mulher não é estar debaixo da bota de um homem e que os homens também têm que ser respeitados diante do respeito deles. Tem que ser mútuo. Claro. Ninguém deve subjugar ninguém. Nem homem, nem mulher. O homem que apanha da mulher porque ela é explosiva e ele sabe que se ele bater nela ele é mais forte, daí pronto. Como ele soluciona isso? Vai embora. Assim como a mulher também deve ir embora. Sim. Primeiro, não precisa nem ter o ato cometido. Só a jura já é um motivo de ir embora. A ameaça, né? A ameaça já é um motivo de ir embora. Claro. As pessoas... Ajuda muito a pombogira a não fazer coisas com certos homens. O que você pode explicar um pouco mais sobre isso? Quando a mulher apanha ou é jurada de apanhar de um homem, a pombogira toma frente. Entendi. Se ela vai embora por conta própria, a pombogira já é um trabalho poupado. Agora entendi. Certo. Qual a coisa que a senhora já testemunhou de encarnado para encarnado que mais feriu a senhora em termos de ter esperança no ser humano? Não dá para dizer uma coisa, né? Destruição de famílias, seja ela constituída como for. E também a própria violência que é cometida contra as mulheres por entender que a mulher é um pouco inferior na força física. Nossa. Se alguém for num lugar onde o espírito se manifesta dizendo ser pombagira, pagar, cortar ali um bode, uma cabra sete galinhas, para destruir uma família, e é a família que a senhora protege. Sangue jorrado à toa. Se for uma família que eu protejo, é sangue jorrado à toa. Aí quem vai pagar por aquelas vidas é quem pediu, não conseguiu o que queria e ainda vai pagar pelas vidas que foram ceifadas à toa. Ainda vai pagar pela cabra e as sete galinhas? Sim. Não é uma vida à toa? Sim. Quem tem que pagar? Quem cometeu o ato? Sim. A senhora, eu percebi isso em alguns guias dessa casa, vocês são muito, muito, muito preocupados com a vida humana, mas compara do animal e da planta quase na igualdade, se não na igualdade, Sim. Sim. que nenhuma delas deve ser desperdiçada, que todas elas têm valor igual. Sim, É assim. é assim. Então aí a senhora diz assim, vai pagar pelo bicho que matou. O que que a senhora vai fazer? Eu não preciso fazer nada. A lei divina se encarrega de tudo. Mas se a lei divina me permitir executar, eu vou com muita felicidade. Claro que sim. A senhora acredita que através de conselho, uma pessoa obstinada em destruir uma família pode começar a ter outros pensamentos? Sim, faço isso sempre aqui. Muita gente procura o menino que eu estou ocupando atrás de fazer essas coisas. O menino sabendo como eu sou, ele me chama e eu venho. Olha. Algumas pessoas saem daqui com a ideia mudada, outras saem procurando o terreiro. Mas eu já sabendo disso, eu já vou lá e cuido da família que ele está querendo destruir. Que nem tinha nada a ver com a senhora, agora passa a ter Passa a a ter. sua proteção. Sim. Tem a ver com Pombogira, tem a ver com Exu, tem a ver com Caboclo, tem a ver com Mestre. Todos os injustiçados. Já é problema nosso. Então, pelo que a senhora está passando, a maioria das coisas que se pensa a respeito de Pombogira. Estão todas erradas, equivocadas. Boa parte. E por que assim? Tem referência no que esses equívocos? De diminuir a imagem da Há um tempo Umbanda? passado. Como? Onde, há um tempo passado onde Sim. nós nos deixávamos ser levados por essas questões à toa. Claro. Num tempo passado, as mulheres, os espíritos que antes, que hoje são pombogiras, ao se manifestar, respondiam ao pedido de uma maldade. Sim, Exus também. Antes deles conhecer toda a essência, toda a verdade, toda a luz. A senhora já foi assim de aceitar trabalho para maldade? Sim. Claro. E como, o que que fez a senhora mudar? Conhecer a verdadeira essência da vida, a verdadeira essência do que é ser Pombogira, a verdadeira essência do que é fazer um trabalho em nome da lei divina. Qual foi o momento mais feliz da sua existência? Quando me percebi como Pombogira ajudando pessoas. Pessoas que não tiveram Pombogira para ajudá-las. Quando diz eu fico feliz ajudando o outro, seria uma crença de dizer se eu não fizer, Deus não faz? Não. As ações de Pombogira, de Exu, de qualquer entidade, são ações de Deus. Se eu estou fazendo, então Deus está fazendo. E se Deus está fazendo, eu também estou fazendo. Então não tem por que diferenciar. Sim, claro que sim. Claro. E a senhora acredita que as pessoas diferenciam porque tem ali uma agenda pessoal, né? Quer ganhar alguma coisa em cima, cria um preconceito, uma história mentirosa, para ter um benefício. É por isso que essas pessoas criam tantas inverdades a respeito do que não conhece. Mas é mais por conta das inverdades serem mais disseminadas e serem mais fácil aceitadas, mas de mais fácil aceitação. Quais são as três coisas que a senhora mais gosta de ver nos médiums? Cuidado com o corpo. Número Porque o corpo é um templo. Cuidado com o corpo do outro. Respeitar o outro templo. cuidado onde esse corpo habita. Exu gosta de limpeza. É. Exu gosta de tudo limpo. Quando a pessoa diz assim, eu vou acender uma vela para minha pombagira aqui no meu quarto, tá, porque eu a amo. Pode? Pode. A vela, a Ina, é um ponto de ligação. A vela acesa é uma chama, é um ponto iluminado, onde vai ser ligado a pombagira ou qualquer entidade, aquela pessoa que, por mais que não tenha uma necessidade de estar chamando, mas que tenha uma necessidade de agradecer. Muito na casa é dito dessa forma, o exercício da fé, pedir e agradecer, porque muita gente só vê quando precisa, depois que consegue, esquece. Tanto que muitos passam tempos e tempos sem vir aqui, quando vem já se sabe, está precisando de alguma coisa. Não podemos negar, tá? Sim. Mas também damos uma boa resposta, só vem quando precisa. Ah. Tá pensando que a Umbanda, a Pombogira, o Exu, é algo que fica guardado, que só tira dali quando tu precisa? Não é assim. Quando num terreiro fecham o altar com cortina para Exu e Pombogira chegar, que mensagens estão passando? Que o Gungá não é lugar de Exu, mas não é lugar de Exu. São vibrações diferentes. Percebe que quando o Exu vem, vem de costa para o Gongá? Chegou a perceber isso? Porque são energias incompatíveis. Certo. Devido às vibrações. Entendi. Mas é proibido o Exu incorporar de frente para o Gongá? Não. Mas de preferência, não cria desavença. Claro. Quando se diz nunca acendo uma vela para Exu e Pombogira dentro de casa, pode acender no ambiente, mas acenda lá fora no quintal. Dentro de casa, só à direita. A senhora responde o quê? Então, se o Exu só tem que estar fora de casa, eu não vou te atender quando tu precisar dentro da tua vida. Oh. A senhora pode repetir e expandir um pouco mais esse conhecimento? Eu repito o que eu falo? É. Para ter certeza que ouviram bem aqui. Se o Exu só pode estar da porta para fora, então o Exu não vai atender quando chamar para trabalhar na tua vida. Sim. A tua vida é só na rua? A tua vida não é em casa? Sim. Mas assim, para acender qualquer vela para qualquer entidade, tem que ter o devido entendimento da energia daquela entidade. Porque outras entidades de energias mais baixas podem se valer daquele bom sentimento, boa intenção e tomar posse daquilo, se não tiver o bom entendimento. É preferível que procure atender um terreiro para acender suas velas. A não ser que a entidade dê a permissão, porque já cria um campo de proteção naquele espaço da morada de cada um. Se a senhora estivesse no meu lugar, se conhecendo como se conhece, que pergunta faria à senhora? Para eu responder, eu preciso perguntar, e para eu perguntar, eu preciso responder. Não consigo me ver assim. É. Não consigo me fazer uma pergunta. Então, uma pergunta final. Que mensagem a senhora tem para os espíritos que ainda estão perdidos como quiumbas, mas já dispostos a sair disso, só não sabem como? Primeiro tem que aceitar que existem forças capazes de dar um suporte maior para além dessas forças que eles acabam acessando. Claro. Existem forças que podem dar um suporte maior para além dessas forças com que elas estão acessando, claro. Muito bom. Então, se elas responderem assim, não, mas eu tenho medo de confiar na luz e aqueles que me escravizam me aprisionarem de novo e depois me castigarem. O que que a senhora responde? Repete, por favor. Eu tenho medo de confiar nas forças da luz e me entregar e depois forem atrás de mim, me capturarem e me fazerem sofrer o dobro. Todo medo parte de algo que viveu. Entenda que um animal, quando é acostumado a apanhar, quando alguém vai apagar, pensa que vai apanhar de novo. Sim, condicionado, né? As entidades que nesse momento podem estar assistindo essa criatura vão saber lidar bem. Porque primeiro tem que saber quais as experiências que ela viveu. E a partir disso é que vai ter a forma mais correta e individual de tratar aquela criatura que está naquela condição. Então, qual seria a sua mensagem final, por gentileza? Que as pessoas se abram um novo conhecimento. Por além daquele que já tem como conhecimento. Que possam se despir de qualquer ideia que alguém deixou como certo. Que possam entender. Não de imediato, mas se permitam conhecer aos poucos. As outras verdades que estão expostas por aí. Que assim seja. Muito obrigado por permitir esse tempo de estudo com a senhora, com o vosso conhecimento e a vossa sabedoria. E quem se sente invadido quando vê alguém gostando de algo diferente tem que se tratar. O problema é dessa pessoa, não é do diferente. O problema é da pessoa que se sente incomodada. Sou muito boa de mandar as pessoas tomar vergonha na cara. Qual foi a maior lição que a senhora levou da última encarnação? Ser mulher, entender que ser mulher não é estar debaixo da bota de um homem. E que os homens também têm que ser respeitados diante do respeito deles. Tem que ser mútuo. Ninguém deve subjugar ninguém.